Ele estava indignado, mais de 9 meses desempregado. Do fundo e do seguro quase nada restou. Até seu casamento, quem diria, acabou. Dívidas demais e aluguel atrasado. No SPC seu nome foi jogado. Seus familiares só sabiam criticar. Notou que com eles não poderia contar. Sem teto, sem dinheiro, ele perdeu a moral. Será que minha vida chegou ao final? Matar ou morrer, que diferença faz para um homem que não tem um momento de paz? Começou a procurar uma solução para seus problemas e de toda a nação. Os seus pensamentos viajavam ao léu. Talvez a solução esteja no céu. Começou a frequentar uma igreja de crente e logo virou um fanático doente. Queria arrastar todo mundo para a igreja e que o mal estava na pinga e na cerveja. Mas logo foi expulso pelo pastor. Os fiéis acreditavam que ele era o Senhor. Sentindo sua força, começou a pregar. E novos fiéis veio a recrutar. Ganhou de um empresário um velho galpão, que foi reformado pelos irmãos. Porém outros imóveis o mesmo doou, até que na miséria ele se acabou. O pastor é meu senhor e nada me faltará. Assim os fiéis começaram a rezar. Uma nova bíblia o pastor escreveu e mais de 1 milhão de cópias vendeu. Dos cultos que deu, tanta grana coletou, até uma emissora de TV comprou. Pode-se dizer que sua lábia é forte, ele vem crescendo muito no Ibope. Disputa palmo a palmo com as grandes que tem, e dificilmente fica atrás de alguém. Sua nova meta agora é ser presidente, tá crente que os irmãos o elegerão facilmente. Entrou para um partido onde só tinha cristão, muito vigarista, picareta e ladrão. Sentiu a sensação de que estava eleito, tinha até apoio de vários prefeitos. Emocionado ele falou muito sério: vocês farão parte do meu ministério. Onde quer que fosse era a mesma história, vocês ganharão com a minha vitória. E na igreja aumentou o dízimo, tinham que bancar os showmícios e nenhum irmão reclamou por isso. Só tem fanático, fica difícil. Parece maldição, maldita sina. Igreja de crente tem uma por esquina. Mas cá entre nós, dos fiéis eu tenho dó. Igreja de crente é uma máfia só. Dão para o pastor o salário do mês inteiro. A fé remove toneladas de dinheiro. A fé remove toneladas de dinheiro. A fé remove toneladas de dinheiro. Infelizmente a exploração da fé é uma realidade. Pessoas inocentes e carentes são exploradas ao extremo por pastores e bispos inescrupulosos. Na multinacional da fé, arrecadar é uma ordem, pois visa-se apenas o lucro. Só os fanáticos doentes não conseguem enxergar isso. Então, que sejam explorados até